jeito. Você não sabe por onde andei. De perto ninguém é o mesmo. É tudo que eu falo é pro meu próprio bem. É tentando te provar pra mim. Subindo, sabendo cair. Se arruma, amor, vamos sair. Nós vamos por aí. Sair da ilha, cê precisa me ouvir. Pela estrada eu vou, sentindo o ronco do motor. E chovendo muitas estações e plantações, mas eu estou renascendo. Eu tive um déjà vu, mon chéri, voulez-vous, lingerie, cocovan. Desligo o abajur, filme no ar, avec moi, sans soutien, très bien. A ti serve um buffet, dá um bouquet, vem coucher, vem, avec moi. Vem pra matinée, ma petit, mon bijou, oh, nem me quitte cá. Eu dou um jeito. Aonde tiver dor, dou beijo. Cê quer me realizar desejos. Cê deve perdoar meus erros. E a vida segue pra frente. Ninguém vai me deter, eu faço tudo com a mente. Te deixo perceber que eu não machuco inocente. Que eu não quero mais saber da mesma coisa de sempre. Vai, me entende. Amor, todo esse orgulho é vaidade. Nós pagamos quarto luxo e transamos na garagem. Feita dama e o vagabundo e o nosso mundo na rádio. Com a promessa na base, até nós acabar com a garrafa. Eu te trouxe flores, mas é pra gente queimar. Quero te levar num voo pra um lugar melhor. Cê me deixa louca quando você me beija. Salivo teu gosto com frescor de cereja. Gosto de você, me encarando suado. Cê fala de mim, mas você que é safado. Será que cê dá conta ou vai ser só lero? Falei mais de uma vez que eu te quero. Papo furado não rola comigo. Não me prometa, cê perde o juízo. Me beija na boca, seu suor me enxuga, me vira de ponta cabeça na lua. Eu chego quando você me toca. Avec nós dois, Paris fica top.